eu tinha o registro de quantos animais tinham morrido a cada um, e feita a contabilidade pelos animais que vinham, dá para repor todos aqueles que tinham morrido. Portanto, no fundo, é a mesma reposição. E ainda dá mais, porque entretanto vieram mais animais e o senhor também nos ofereceu alguns hoje de manhã quando carregámos. Portanto, dá para dar ainda mais do que aqueles que tinham sido repostos. Mas é só exatamente para as pessoas a quem morreram animais. Foi isto. E foi isto acordado com toda a gente numa reunião. Eu tenho praticamente a promessa da vinda, da aquisição de cerca de 70 bordaleiras. Portanto, pelo menos há alguém que me contactou, que tem verba que dá para comprá-las, e eu sugeri-lhe que fossem bordaleiras. Agora, portanto, já fizemos um contacto, sei que há uma pessoa que tem para venda, e ao adquirirmos, quando for confirmada, será de ovelhas bordaleiras também para distribuir pelas pessoas a quem morreram animais. E houve pessoas a quem morreram muitos animais. Houve pessoas a quem morreram 55 ovelhas, 70 e tal borregos, à mesma pessoa, 40 e tal. Eu entrei rebanhos inteiros no dia 18, logo a seguir ao fogo. Portanto, sei e vivi essa situação.